2 e 10, no Juxão 07, posterioridade LS. Unidade 17, desce para 2000, a resposta da NS, Romeu 04. Comodoro TAM 3662, informação Tango, autorização Natal, nível 390. Apoio a conta, TAM 3662, Natal. Ciente, a PUCA de para. Flativo, decolado aos 3, aos 21, controle 1208, Bugatti. TAM 38, muito obrigado, bom final de domingo aí. Boa. 5216 está na Conde, se possível, para onde Aracaju imediata? 5216 pode sim, direto Aracaju, subindo 130, vigilado. Ok, curvando à esquerda, para onde Aracaju, até o 130, 5216. Salvador, Xenema 201, na posição 5, para o pushback do tunelamento. 6201, está pronto para o pushback? Afirmativo, senhor. Ok, aguarde só um instante, autorização. O senhor vai realizar simultaneamente com o Boeing da Webjet no gate 4. Aguarde a liberação. Perfeito, aguardamos. Realizar simultâneo com o Web 6201. Para o táxi azul 4071, com 1. 3 a bordo, 4 e 40 de autonomia, alterando o Ribeirão Preto. Ok, o azul 4071, no táxi em frente, ponto espera 186 torre, ajuste 1017, boa viagem. No 097 em frente, torre 186, obrigado, boa noite. Autorizado para o pushback, acionamento, gate 4, chame táxi. Autorizado para o pushback, chamada para o táxi, 527. Oxana 6201, autorizado para o pushback, acionamento, portão 5, reporte táxi, 6201. Autorizado para o push, mutante com web, reporta táxi, 6201. Barra Romeu, Serra, Papa Juliette, pronto, cópia. Siga só. Está autorizado São Luís, o nível é o 400, a decolagem da 10 com curva à esquerda, a subida é Momo, com transição Flock, e intercept a UP Zulu 20, e só siga até o destino da ferrovia. O controle 120 decimal 8, acione 5542, Serra Papa Juliette. Autorizado nível 400 para São Luís, decolando a 10, curva de esquerda forte, subida Momo forte, apenas o U20, até lá 1208 é o controle, 5542 ou transponha, Serra Papá, Juliette. Correto, o cotejamento está autorizado, acionar no pátio 3, reporte táxi, Serra Papá, Juliette. Maior para o táxi, Papá, Juliette. TAM 3662, solo. TAM 3662, não se escute e pronto. Ok, eu tenho autorizado 370 para Natal, o senhor aceita? Afirmo, pronto, cópia. Ok, está autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 10. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 120 decimal 8, acione 5534, TAM 3662. 3662, autorizado Natal, nível 370, Pesulu 10, decolada pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição de par, controle 208, código transponder 5534, TAM 3662. Tá correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Gente. Salvador, controlador, boa noite, Oxené 6310, autorização Recife. Oxené 6310, boa noite, está autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, décima 8, acione 5532, Oxené 6310. Autorizado 350 Recife, Peruísque 58, decola curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, 308 ao controle, 5532. O transponder é o Xené 6310. Tá correto, o Xené 6310, chame para o pushback acionamento. Chamarelo. Para o táxi web 5827, 147 a bordo, 0350 autonomia terna com fim. Gente, web 5827, livre táxi à direita, ponto de espera da 10, 186, a torre e o ajuste no 017, boa viagem. No 017, tem o ponto de espera da pista 10, chamando 186, web 5827, obrigado. A verdade é que não tinha garfado. Confirme. 604, estabilizado em elétrico. 2-18-612, 604. Azul 4078, boa noite, Nicolau do perfil da Aurelia. Gente, o Xené 6201 no táxi em frente, ingresso na Índia, ponto de espera da 10, Xené Torre 18-6, e o ajuste é no 017, boa viagem. 107, na Índia, ponto de espera 18-6, Xené 6201, bom trabalho. Com a múmia do externo, linha decola sem parada, de imediato, 37 gol. Ativo. Sim, ingresso decolagem de imediato, sem parada, pista 10, 120 graus, menos 12 anos, 87. Autorizado decolagem, web 5604, gente, continua a aproximação, 37, o objeto ingressou para a decolagem imediata, 120 graus, 629, 1017, agora liberação. Ok, com 1017, agora 3.7 milhas na cabeça. Senta. Autonomia? Horas e 20, o Serra Papai Juliette. Gente, o Serra Papai Juliette, táxi pelo pátio 3. Reporte para ingressar no pátio principal, Serra Papai Juliette. Táxi pelo pátio 3, reporta para... se possível, a gente decola aqui da interseção, já. Ok, então cruze a taxiway Alpha e na taxiway Delta chame a torre em 18-6. O ajuste é 1-0-1-7, o Serra Papai Juliette. Ok, 1017 agora, vamos cruzar a Alfa na Delta, vai chamar a torre 286, muito obrigado. Jet 5827, decolado aos 29, controle 1208, pois é. 208, controle, obrigado pela agilidade aí, amora. Boa noite. Concha, né, 6201. Ponte pega na 0, pronto, obrigado, posterior web imediato. Sente, Oxenef, 6201, após 37 gol na curva, tá ligado, manter pra paz da quadra imediata, quando, por exemplo. Sim, mate, pra passagem, manter 1-0-6201, grato. 1-0-6201, grato. ILS web 6748. Ponte final, chame torre 986, 6748. 18-6. Boa noite, web 5748. 748, reporte o externo baixar travado, agora liberação, tipo 10. Vai chamando o externo, baixou e travou. No solo 31, agilize na medida possível a liberação de pista e chance solo 129, quando liberar? 129, log, voo no 604. Torre Salvador, boa noite. Falando da Serra Papai Juliette, na intersecção Delta. A gente mantém o ponto de espera da Delta, boa noite, Papá Romeu, Serra Papai Juliette. Guardando o ponto de espera da Delta, Serra Papai Juliette. Tá 3858, tá autorizado Fortaleza 370 nível, via Upper Zulu 19. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O controle 120 decimal 8, acione 5535. TAM 3858, tá autorizado 370 Fortaleza, via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição Frote. Decolando da 10 para a primeira curva à esquerda, 120 decimal 8 ao controle, 5535, pode transporte. 3858, correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará, muito obrigado. Paulo Salvador, o voo no 604, Lisboa. Voo no 604, teste, táxi em frente, chame a cidade Juliette. Frente, após a antes da Juliette, voo no 604. Time 748, pista livre, pouso autorizado, 130 graus, 62 de nós. Livre pouso, web 6748. Chanel 6201, decolado 33, controle 120, décimo 8, meu velho. Controle 208, bom trabalho, boa noite. 51, alterna 3, 325, azul 4071, boa noite. Boa. Controle de Salvador, muito boa noite, Chanel 6201. Chanel 6201, submantenho 360, saída da Elvigilante. Autoriza, mesa da presente, com a experiência? Após 2 mil pés, autorizado, Tael. Tael, Xenem, é 201. Papa Romeu, Serra, Papa Juliette. Autorizado alinhar e manter a partida táxi Delta. A linha é manter a partir da Delta, Serra Papa Juliette. Objeto 6748, solo 34, libera direita, 121, décimo lado. Direita, 121, lado. Romeu, Serra, Papa, Juliette, decolagem autorizada, pistão 0, 130 graus, 12 nós. É iniciando, Papa, Romeu, Serra, Papa, Juliette. 3748, táxi via Alfa e Juliette, gate 5. Alfa, Juliette, 5. Eu vou no 604, ingresse no pátio principal, o gate é 02. Pátio principal para o 02, ou 04. Sierra Papa Juliette, decolado aos 3.6, chama o controle 1-2018, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, Serra Papai Juliette, vigilante, Sigão 400, bomba. Então, 400, Serra Papai Juliette. Autorizado, chame táxi, na 3662. Chame táxi, o chinês 6310. estacionamento, portão 3. Está 3858, tu inicia de imediato? Afirmo. Autorizado, chame táxi. Sente. Polo 889. Autorizado, Galeão nível 360, via Tesouro 10. A decolagem da 10, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCC Bridge. E em Bridge intercepte a Tesouro 10, prosseguindo até SMAP e após conforme o plano. A decolagem é o controle, 120.8. E o transponder é o 5536, Gol no 889. Correto, estou ciente, Gol no 889. O Xené 6310, algum estimado, para iniciar? Já iniciou. Gente. Boa. Terra Papai Juliette, chame Centro Recife, frequência 2685. 2085, Terra Papai Juliette, obrigado, boa noite. Para o táxi da 3662 com 138 a bordo, 2:45 alterna Fortaleza. Ciente, o TAM 3662. Observe o Airbus da Oceanec, que está completado o pushback no gate 612. Siga o tráfego via pátio Índia e no ponto de espera da 10, chama a torre em 186. E o ajuste é 1017. Tem uma boa viagem, o TAM 3662. 3662 autorizado, táxi, vai seguir o Oceanair. Pronto no ponto espera que vai via Índia e Pátio Índia, vai chamar uma torre 186. Ajustado 1017, muito obrigado, uma boa semana. Comente. TAM 3858, acho. Ok, o TAM 3858, informe quando pronto para o táxi, ok? Entendi. Paulo Chanero 6310, acionou com 158 a bordo, 3:20, alterna Recife, melhor alterna Natal para o táxi. Minha 310, táxi autorizado à esquerda, siga o Airbus da TAM. No ponto de espera número 2, torre 186, altinha 2017, por viagem, 6310. Pelo táxi, seguindo o Airbus da TAM, 6310. Para o táxi do TAM 3858, POV 143, autonomia 4:10, alterna João Pessoa. 143, 410, Johnny Pipo no alternado, táxi autorizado, à direita via Índia. Ponto de espera 10, torre 186, 2017, por viagem, TAM 3858. Gente, direita Índia, ponto de espera 186, TAM 3858. Autorizado, né? Pode táxi no 889. 889, puxa o parlamento, chama o táxi. Torre Salvador, boa noite, está 3858, pronto, quantidade 1-0. Boa noite, está 3858, aliás, e mantém essa questão 1-0. Ali mantém 1-0, está 3858. Tá 3858, a vetor do Israel estava fazendo inspeção na pista e verificou que tem uma cobra lá na pista na altura entre a Taxi Eco e a Taxi Foxtrot. E parece que a cobra está ferida e vão fazer tentar a retirada lá, ok? É, deixa eu dar 3858. Dois campinhas, confio o teu tempo, gente, né? 5. Gente, táxi autorizado via Pátio de Índia. Quando espera, chame todos 86. Temos a sequência de três aeronaves para decolar. O senhor vai ser o quarto. E o Fera está retirando uma cobra que está ferida lá na pista. Vamos esperar um pouquinho só para decolar. Táxi letra, então, por gentileza. O altímetro também 17, e igualmente a toda a tripulação. 1-2 e o TAM 3662, escutaram a informação que passei para o TAM? 3662, copiou.